com o mesmo objetivo, esquecer ele antes de secar o libido. Mas a cada dose que der, sobe a vontade de ligar. Corpo, e toda vez